preciso te amar. Lá, lá, lá, lá, lá. Banda New Project, uma realidade virtual pra você. Paulo Arthur Produções, Platinado Produções. DJ Alisson das Produções, da produtora AR Vox, produzindo os melhores CDs do Pará. Sabes tu que eu só quero te amar, lá, lá, lá, lá. Sabes tu que eu preciso te amar, lá, lá, lá, lá, lá. Sabes tu que eu só quero te amar. DJ Thiago Digital, mixando sempre as melhores. E você não para de dançar. Dale, DJ Thiago! Banda, açaí e pimenta. Ai, tá bem, hein? Desde cedo, senti tua mágica. Teu corpo a chamar. Eu quero, mas não dá pra controlar. Mas não dá pra resistir. Teu olhar me fez cair. Confundir-te, mudar-te que eu tô a sentir. É um jogo sem volta, não dá pra evitar. Penso e penso, mas volta a errar. Não dá pra escapar. É um ciclo vicioso que eu sei como acaba. Sei quais são as falhas, mas isso não me para. Mas isso não me para. Separar não é solução. Saiba que problemas sempre irão existir. Baby, fica aqui. Venha pra seguir. Esqueça essa ideia. E como eu vou ficar sem ti? Então só imaginar. Só imaginar. Passageiro, eu te conheci primeiro. Cê não vai, não. Eu não vou deixar. Sou teu amor verdadeiro. Te quero aqui por inteiro. É Billy Brasil. Não adianta fugir. Eu vou te encontrar. Separar não é a solução. Saiba que problemas sempre irão existir. Baby, fica aqui. Venha pra seguir. Esqueça essa ideia.